amarela acesa. E na fagulha mergulho em represa. Mel, luz de terra vista cru. No meu rolê, e todos já sabem que essa cidade é cruel. E no